Momentos, lindos momentos. O amasso do abraço, do frio, do tempo, da rua, da casa, seus olhos, do beijo, o calor do seu corpo, do nosso desejo. De todos os momentos que tive contigo, princesa, e eu juro, sem tu eu não vi o que seria de mim. Sem nosso momento, uma criança perdida, uma folha ao vento, um pássaro sem ninho, o sol sem a lua, a noite sem o dia, doido sem loucura. Relembro e vivo pensando, pensando, o tempo se vai e eu te amo. Na conversa, o carinho, a magia, a paixão, inunda minha alma, enche meu coração. Seu sorriso, seu jeito, o calor das suas mãos, te quero pra sempre, não me digas não. Longas madrugadas, loucuras, fizemos ardente desejo em nossos momentos. Loucura, quanta doçura, amor no carro, no quintal, na rua, estrela, lua, fantasia, pura solidão, pranto, pranto e dor. Em nossos momentos eu sei que rolou, o amor imperou e o tempo apagou. Sua pele e seu corpo, quanto amor, a se falar se meu cobertor. Você entrou na minha vida e ficou, cantava pra tu, te fazia feliz. A transa rolava e pedia bis, não me arrependo de tudo que fiz. Flores, presente, ternura, te quero pra sempre. A vida é curta, passa rápido, ela é muito curta. Eu só queria te falar, aconteça o que acontecer, nem o tempo apagará os momentos que tive com você. Quantos momentos tão lindos, já não consigo esquecer. Pra onde olho te vejo, sempre te vejo. Só falta morrer de tanto bater, vai enlouquecer. Daqueles momentos não dá pra esquecer. Pra onde eu olho só vejo você. Deus é quem sabe, é testemunha de tudo que eu fiz. Das minhas loucuras andava vagando, pensando na rua. Que coisa é essa que já não tem cura? Velhos momentos, aqueles momentos trancados não saem do meu pensamento. Você junto a mim e eu do seu lado, nascido pro outro, me prova ao contrário. Muito obrigado pelo que tem feito. Desejos, abraços, carinhos e beijos. Os momentos eternos que nunca esqueço. Um sonho tão lindo pra mim não tem preço. Às vezes eu rezo, a Deus eu confesso. Ficar junto a ti é tudo que eu peço. É tudo que eu quero, cê sabe que eu quero. Ficar junto a ti pra sempre espero. O mais importante pra mim é ficar ao lado de alguém que possa amar. Amar de verdade sem medo de errar. E se errar, poder consertar. A vida me mostra, a vida me ensina. Você é princesa, é minha rainha. Você é a estrela do céu que mais brilha das noites e noites. Você é a mais linda, um campo florido com as mais belas flores. Meu corpo ao teu resulta em amores. Passamos também por muitos rumores, mas nosso amor venceu as dores. Lembra aqueles momentos que só nós passamos? Falava baixinho no ouvido, eu te amo. Nossos momentos é bem mais que um sonho. Quantos momentos tão lindos,